eu pudesse ao menos ter por um dia teu amor, pra sentir que tem razão meu viver. Mas assim, tendo só tristeza em mim, só vivendo pra sofrer, é melhor morrer. E a vida toda te querendo ter, como pode um coração sofrer tanta solidão e querer viver? Mas que amor, o que existe é paixão, e a paixão me mata, amor, se não vês, morro então. Tendo só tristeza em mim, só vivendo pra sofrer, é melhor morrer. E a vida toda te querendo ter, como pode um coração sofrer tanta solidão e querer viver? Mas que amor, o que existe é paixão, e a paixão me mata, amor. Morro então.